nós dois somos um naipe de orquestra. Raios de sol pela fresta nas partituras do amor. Surgiu no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento, um contratempo da dor. Jamais a corda lá do destino fez nosso amor peregrino, vagando em acordes vãos. E a paz era perfeita harmonia, até que chegou o dia da gente fora do tom. Quando o amor desafina as notas que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um pissecato, resolve a situação. O que eu desejo afinal é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Muito obrigado, irmão.